Acidentes de trabalho são constantemente registrados em Foz do Iguaçu. Quedas de plano elevado são um dos maiores índices já registrados nos últimos tempos, segundo o Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu. E na manhã desta quinta-feira, por volta de 10 horas e 20 minutos, socorristas do SIAT mais uma vez foram chamados para atender a uma situação semelhante. Desta vez, na Rua Bela Vista, no bairro Jardim Duarte. A ocorrência era da queda de um cidadão de 70 anos, de uma altura de aproximadamente 3 metros. A informação foi confirmada quando a equipe chegou ao local e socorreu Joel Carlos de Oliveira Nunes, na verdade, com 69 anos. Devido à gravidade dos ferimentos, o médico foi chamado e encaminhou a vítima estabilizada ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Segundo informações das equipes de resgate, qualquer queda de plano elevado acima de 1,50 m já é risco para quem quer que seja, quanto mais para pessoas idosas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.